alguns cronistas daqui da nossa praça afirmavam que eu tinha prometido demitir-me se no IC6 não fosse construído. Eu quero dizer o seguinte, foi verdade eu prometer isso, mas também é verdade que levarei o meu mandato até ao fim e sem o IC6, mas o IC6 será construído de certeza no futuro e terá muito contributo deste Executivo da Câmara Municipal e a nossa visão, e também do papel do Presidente da Câmara Municipal e também às vezes como Presidente acima nestas reivindicações. Mas nunca poderia, e eu disse-o e hoje quero dar também para a imprensa mais geral, é que quando eu prometi isso não tinha havido os incêndios, não tinha havido aquelas intempéries e não tinha havido a pandemia. Isto é normal se houvesse, e por isso, perante isso, eu, o que é que seria acusado? Nos incêndios, se eu me demitisse por causa do IC6, os mesmos que fazem estas crónicas eram os mesmos que iam dizer que eu fugi porque não quis ajudar o povo de Oliveira do Hospital ou o povo que me tinha eleito. E por isso, como eles sabem que eu sou determinado, nunca, em situações difíceis, abandonaria o meu conselho e as pessoas do meu conselho. E por isso, eu levarei o mandato até ao fim, mas quando o IC6 estiver concretizado, eu posso afirmar que foi este Executivo que fez tudo para que o IC6 se concretize. Mas vai-se concretizar, é só uma questão de tempo.